601, pronto. Posto Leme 601, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 180 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10 Chanel, capítulo 10 Chanel, 620, obrigado. Controle 120, decimal 8, teu rumo. 208, boa noite, chegaram 6201. Controle Salvador, boa noite, chegaram 6201, decolou na São Ono, cruzando 2200. Chegaram 6201, contato na Barra do Solari, Brasil, CD São Zeno, subindo 380. Subindo 380 na São Ono, por gentileza, seria possível. Lenda? Autorizado Leda, chamar 6201. Mano Leda, obrigado, 6201. Atendo o SUV, no complexo de aproximação, ativo o na frequência 118, decimal 95. Mano Leda, 897, gol CA. Sou Oscar, gol CA, boa noite, está estabilizado na 10. Watson observa, continua a aproximação, confirma a intenção de pouso. 1-0. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 089. Watson observa. Observa. Patamar-Kilo, adicione notificação da sua mexida da Gomes para 4.010 ou início 908. Patamar-Kilo, copia o controle. Direita 121, décima 9, confirmando, é o Pátio 3. Obrigado, boa noite. Pulo 645, autorizado de colagem, pistão na 0, vento 180 graus, 08 nós. Número 45, decolado de 27, chame o controle, 1-2-0, decimal 8, morro. Controle 1-2-0-8, voo 645, decolado 1-2-0-8. Boa noite, voo 1-645, ação 1. Passa 1.600. Lona 645, contato radar de colagem, sub avião seleção, voando para linha 360. 360, até o ano, voo, no 645. 9983, Luciano, identificação. Luciano, você vai dar bolsa para o nível 050, ou existe na 09. 09, 50 na bolsa, literal, 9983. Patrango, Vitor Sérgio, contato radar, 68 milhas oeste do BR Salvador. Vou chamar para que você está chegando a maior reposta em idade descida. Rua Ixi, Salvador, 908. Gente, Patrango, Vitor Sérgio, autorizado manter a proa do BR para a guarda com a floresta. Então, eu vou deixar até a descida critério. Tudo, tá bom, vai. Confia. Também que vai cancelar meu sono. Mas o que iremos coordenar com a Meu papai mais quilo, contando as instruções de estudo da posição pura, disse para 2 metais, o ajuste na 0, 1 é 8, está utilizado na sua da posição na 0, reposta do lado. Chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, na terra 123, decimal 8. Recife 125, 123, 8, bom, 145. De 983, desce para 4 metais, e a gente não zero no 8. 4.022, boa tarde, né, você tem Romeu. E vou na programa para você estar chegando a mão. Reporte em dado de tudo, informa de todo no 098. Romeu 47, essa é a notificação. Romeu 47, contato radar, 61-2-R de Salvador. Vim na prima do ZR, mantendo o nível de 0090, o eixo Salvador 1098. Salvatão Washington, Serra Blue autorizado. Quebec, cruza 17, Papá, estaciona a segunda família. Cancelado aos 39, teria condições de curvar à esquerda e efetuar uma base pela direita, base curta? Negativo. 050 e a lista salvadora na 098. Chegou em tapa, 1050 e identificou, tá 3090. Geral 9983, disse parabéns na tarde, a lista na 098, tá autorizado na terceira, tá estabilizado. 2018, reporta estabilizado na X-Ray, Federal 9983. Eu vou te até autorizado a subir até 3 na tela, sou o Isla 09, reporte para a modificação. Eu vou ter que começar com a minha zona 41, dentro autorizado com o e Paripe, deixa o parâmetro 1507. Geral 9983, completa a aproximação, chame TR na frequente 1-1-1-3-1-9-5. 1895, boa noite. Solos 4-2, confirme baixo. A Mike Kilo autorizado, setor 180, reporte livrando na Oscar, a segunda esquerda. Sideral 9983, boa noite. Sideral 9983, boa noite. Autorizado pouso, pistão na 0, vento no 8, 0 graus, 07 nós, ajuste na 08. Ele 18, livre pouso a 10, Sideral 9983. 20 Papa Mike Kilo, estaciona Super Feliz, boa noite. Boa noite, chegou 1705, Ponte Imperadão, no 0 pronto. Boa noite, 705, boa noite, autorizado, Aline Mantuca, no 0. Aline Mantuca, no 0, 1705. Liberal 9983, somos 46, libera direito, chama o sol, 1-12, correção 1-12, 1-12, 1-9. 2-1, chamar, boa noite. Salvador, Papa Tango, Victor Charlie Hotel. Então, Victor Charlie Hotel, boa noite, precisa. Vamos agora a troa da rotatória, visual com o campo. A sua escuta, Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, da presente autorizado, final da 17, reporte na curta, ajuste na 09. Fusão final das cabeceiras da pista 17, reporta na curta final, Victor Charlie Hotel. Quero 5, o senhor está sob controle após decolagem e irá manter nível 080 até 30 milhas de Salvador. Gente, vai manter 080 até 30 milhas de Salvador, vou 1705. 1705, autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus 07 nós. Gente, autorizado decolagem 10, vou 1705. Para 3 metais, ou ajuste na 0 no 8. Para 3 metais, 0 no 8. Sete autorizado o voador lá. Está presente, bom na jeito. 3 a 0, autorizado na sexta da posta na 0, repasse estabilizado. Você vê. Ajuda 781, boa noite, mantém o ponto de espera, por gentileza, confirma se irá cumprir o perfil inferior ou superior da Arborona. Gente, vai manter o ponto de espera, intenção de cumprir o perfil superior da Arborona. Gente, mantém o ponto de espera, 2781, né? Gente, 2781. Dona 705, decola os 49, chama o controle, 120, desce 9, por favor. 1208, boa, na 705. Papatango Vitor Charlie Hotel avistado. Autorizado pouso, pista 17. Vento 180 graus 07 nós. Autorizado pouso, pista 17, Vitor Charlie Hotel. 1705, passando 1.500 pés. 1705, papata radar decolagem, subavista São João no primeiro 360. Sim, autorizado São João no 360, direto, 1705. Número 3. Gente, o piloto está arrumando para a autoridade do voador, né? 80 até 30 milhas de Salvador, autorizado alinhar e decolar, pistão a zero, ventura 80 graus, 0 menos. Papatão, Vita Charlie Hotel, Solas 50, confirme pátio. Fechado até liberar meu papai, está certo, tudo feliz, boa noite. 705, 320, 5000, São Menor 10, com a Cucana, ela 0, Matheus Lúcio de Rio, 090. 10, 1907. 147, 420, 140, São Roma 10, com Bravo 737, Matheus Lúcio de Rio, 050, para 080. Silêncio para Romeu e a última 09. Espero 5 submontanhas do voo 360. 360, Lama 705. Afirma o jogo 27, para 2 na praia, com a última 0 na 8, autorizado na terceira pista 0, repasse para o 0. Passarei estabilizado para 2027. Para 2 na 0, completo a próxima sessão, chama o torno na frequência 1 na 8, última 95. Obrigado, até daqui a pouco. Pistão 3290, boa noite. Autorizado pouso, pistão 1-0. Vento 1-8, 0 graus, 0-8 nós. Ajuste 1-0, 1-8. Pistão 3290. Controle, Salvador, boa noite. Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem. Brasil atrasado, durando para o nível 1-0. Autorizado em seu via, com Arbor 1, Arbor 1, até o 90, 2781. Saúde da Superromeu, autorizado 33 metais, 2908. Confira a mensagem para o 278. Brasileiro, essa subida é restritada pelo número do ano, né, zero? Brasileiro, essa é restritada pelo ano, né, zero, do estático, doutor. Número 5, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 125, 1, alterna 238, gol 705. Para o bloqueio de Salvador, rumo 47. Tente, rumo 47, Rio Conde. Para o Conde, 47. Estabilizando agora, é visual 6. 27, com sete aproximações, me torno na frequência 1,9, decimal 95. 2,95, grato. Cada paz de leite até Romeu, 2 para 2 após, autorizado a leite cruz da personalidade, reposta estabilizada. GM27, boa noite, autorizado pouso, pista 1 na 0, vento 8, 0 graus, 08 nós, ajuste na 0, 18. GM27, livre pouso. Catango, Eco Lima November, contato radar, Leão de Menezes do Noroeste, do Oeste Salvador, autorizado em Oeste Ásia. Deixa eu ver o critério, hoje estamos a 259, boa noite, autorizado. Alinhada na pista, na zero. GIG 27, solo 2200. Confirma a tag parte militar? Eu tenho o GM 1895. 1895, obrigado, salve, boa noite. Feliz. Salvador, um coisa boa noite, pra passar pra Juliana aqui uma vez, utilizar mais 0172. Autorizado, voa na proa da cadeira 17, cancela. Pra passar pra Juliette, até o Romeu, boa noite. Não atraso reportar no setor, reporte para o conforto. Passando presente, e o cruzado com a esquerda, com a fase curta pela direita da 17. Juliette, até o meu, vou ISR cancelado aí 01. Autorizado, curva na esquerda, reporte girando base pela direita 17. Recuperar a base pela direita da 17, Rodão. Xané 6259 é autorizado, decolagem. Pistão na 0, vento no 8, 0 graus, 0, 8, nós. Até o Romeu após o pouso sair para a parte? Para a pasta. Feito. Xenema 259, decolada 03, chama o controle, Lena 20, decimal 8, né? Tá, obrigado. 6259, na sua escuta, boa noite, passando 1300, autorizado, curva direita. Xenema 259, boa noite, contato radar, escutando o vídeo 1360, via saída do São Bruno. 360, via. Obrigado. Fase pela direita, Juliette pela meu, baixa parado. Juliette, até o meu avistado. Autorizado pouso. Pistão 17, vento 18, 0 graus, 10 nós. Já tem Romeu, sala 05, autorizado, efetuar 180, reporte livrando no Romeu. Eu vou deixar o telefone no chão e até pretinho, saindo a 2838. 259, chame o centro de si, seu 125, décima 1. 25269. Ana 099, do falado, estudo 1, chame o controle, Ana 2028, mano. 208, obrigado, avô da Intigo, 1099. Controle, Salvador, muito boa noite, é o gol 1099, avô 1. Ana 099, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 360, linha saída da Bruno. 360, avô 1, gol 1099, via. 919. 917 autorizado, reportando a porta.